Tanto tempo entre o não e o fim, meu amor. Tanto tempo. Ainda nos resta um momento de guerra ou de paz. Não sei mais. Nós temos.